Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. DJ Wellington. DJ Wellington Franjinha. Você está com a luxuosa carroça da saudade, a dona da noite. A dona da noite. A dona da noite. A dona da noite. Sombra, galera, é a primeira vez aqui no Porto, Solamar. Satisfação imensa receber a galera. Tá por aqui todo mundo. DJ Wellington. Da noite. A dona da noite. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Minha querida Simone tá por aqui também, da Vila da Barca. Grande abraço pra você, meu irmão. DJ Anderson Melo também tá no circuito. Um abraço do Franjinha, como é que é? Fale, refale, mete esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Minha querida Margarete também. Dando aquele parceiro de luxo. Nos agraciando com sua presença, valeu! Fale, refale, mete esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Detonando muito o som pra galera. Vamos embora, Porto Solamar pra você dançar. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco. Eu chego mais ou além. Meu parceiro também, o grande cerveja tá na área. Um abraço pra você. Tá por aqui tomando todas. Assim. tomar todas, até o sol raiar. Comitiva Carroça Festa, hoje liderado pelo meu amigo Léo, o Clevinho também, o Léo Cacete. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você ficou. A dona da noite. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou no... O Brequerço rolando aqui no Boto Sonamá, galera, seguindo. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só, meu amigo Sica da Vila, tá por aqui, um abraço. Galera da minha Vila da Barca, um abraço a vocês, velhos tempos de Tafissola, né? Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Parceiro, seu Paulo, dona Nina, tá por aqui, daqui a pouquinho vão dançar aquela saudade que eles dão valor. Como é que é? As luxuosas de Lúcio também no circuito. Um abraço do Franzinha. Um pouquinho só de boa, curtindo a dona da noite. A dona da noite. Você sonhou comigo, pode crer que eu senti. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou no momento fatal. E vem dançando, dançando, dançando. Roça da Saudade, o show que vai ficar marcado pra sempre em sua mente. Bregueiros. Brega. Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho de amor. Sem você, meu Deus do céu, moleque. Você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. A galera do Vilé, meu amigo Xande. De amor. A Nerete tá chegando, hein? Eu sei que vou chorar. Te liga. Que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Amigo Silva da Marambaia, um abraço a você. Tá por aqui também no circuito. Alô, Silva! Sei que te feri, que fiz você sofrer, mas peço teu perdão. mim teus segredos, tua história de amor. Quero estar do teu lado, na alegria e na dor. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Ah, ah, me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque. Lúcio CDs. No olhar. E quem gosta de dançar o brega vai dançando. Porto Sonamar. A gente vai detonando muito som aqui na Dona da Noite. A Dona da Noite. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu Wellington. Cuidar de você. Você faz parte de mim. A carroça da saudade. Quero estar do teu lado. Quero andar nos caminhos. Eu quero te parceiro Pedrinho Cacessa, tá por ali também. Um abraço pra você. Alô, Pedrinho! Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. É a carroça da saudade, uma nova forma de se falar em saudade. Tocando um brega pra você! Ele é papudinho e adora beber. Wellington. Em qualquer lugar, vai até amanhecer. A carroça. No forró do Celso, no Africanbar, no Calamazu. Olê, olá e palmeiraço. E no mormaço, fica de bebum. Wellington Frangin, é o de... No Bar São Jorge, no Lapa Boteiro, no Palácio dos Bares. Chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira, diz que é pra comemorar. No pagode do Pompilho, bebe e não quer pagar. Ah, ah, assim não dá. Cão. Um papo de amador e não tem carteira. Tem mais é que se mancar e se habilitar pra não dar bobeira. Papo de amador e não tem carteira. Os tops da carroça também. Vamos por aqui. Pra não dar bo... Só de boa aqui de baladinha. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Carroça da Saudade. Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabemos. Eu sou latino-americano, que não late mais em portucano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chumbi, uma mistura de línguas que ela perdeu dessa terra. Querendo lhe saborear, vem me dar um copo de cana, um foifias. Bora cerveja, bora cerveja! O famoso cerveja quente está por aqui na Dona da Noite. A Dona da Noite. vi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Pra me criticar, DJ Gelos Gelos, feiticeiro tomando todas. Abraço do Alírio Franjinha, galera da pedreira também. Dona da Noite. Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabe. O Pedrinho, celebridade também por aqui. Alô, boi, taxista! Tá por aqui, Salão Circuito. Zazá, que era saudade bem legal. Que a galera dá valor. A gente vai detonar aqui do Porto Solamar. Lamento dessa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cara, um pipe aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europa, subi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o Lúcio CDs. Dona da Noite. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se andava na beira do mar, do mar. Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi uma alegria. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar, meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Gravando tudo hoje. Vou te procurar, quero te encontrar, para esse sonho meu bem realizar. Agora a sua saudade é de luxo. Luxuosa carroça da saudade. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Amigo Rai Costa, um abraço pra você. Oficina Rai Costa. Um abraço do Alido Franzinha. Tá por aqui também no circuito. Um abraço, meu irmão. O amigo Fernando da Estrela Tu também. Tá com toda a comitiva, toda a galera também por aqui. Meu bem, quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara. Alãozinho, simplesmente romântico. DJ Wellington, no meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te olho e te devolvo. Para rachar na moral, alô Guilherme! Guilherme do satélite também. Juntinho com a Karen. Estamos aqui no Porto Solamar. Para rachar então. Mais esperto. certo não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, a dona da noite. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Alô, cerveja! Mais uma aqui! Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. A carroça da saudade. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Poderia faltar, né, Guilherme? Empresário Guilherme, juntinho com a Agra. Tá por aqui. Claro que tem que vir representar, meu irmão. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante dona da noite. Mais, quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Desci, aprendi, entendi, me compreendi. Música nova da dona da noite. História acabou. Alô, Anderson Melo. Tudo acabou. Essa música é pai de Gui. Depois de tudo que você fez e me prometeu. De Marcelo para Ana. Família Magnusson. Tá por aqui, galera do Magnusson. Detonando. DJ Anderson Melo na área. De tudo que você fez e me prometeu. O prefeito da Vila da Barca em 2020. DJ Anderson Melo. E me perdeu. A dona da noite. Tem tanto homem querendo seu lugar. Porque a carroça é festa. Eu sou a dona da noite. Eu vou nessa coisa me apaixonar. Esse amigo Aguinaldo também, direto de Aracaju. Com sua esposa também por aqui, nos agraciando com sua presença. Eu sou a dona da noite. Eu vou nessa

passando um filme, né? Tá lembrando os velhos tempos aí do Porto Louco. E a galera vai lembrando aqui do Porto Solamar. Meu Deus do céu, galera chegando de montão pra curtir a Lúcio Rosa. Talvez você nem lembra mais de mim, ou quem sabe não queira lembrar. É só que até hoje eu não esqueci. Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente... DJ Anderson Melo, juntinho ao lado do nosso amigo Cerveja. Tá por aqui, Jariboa. Margarete hoje quer tudo. Vamos dançar, mas de tudo aqui é abrir. Alô, Margot, alô, Margot. Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Dona da Noite. Vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar. Meu parceiro Antônio também tá na área. Um abraço a você, feliz ano novo, alô Antônio. De joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor, te peço. Moto, é um circuito também. Certeza, assim, não vou permitir. O cara que está lá em cima tá lembrando. Não, eu não quero. Se ele estivesse aqui junto com a gente, o nosso amigo Marquinhos da Vila, viu? Um dos parceiros do Ali do Branjinha e do Anderson Melo. Marquinhos da Vila. Toninho aí com o maluquinho, bora maluquinho! Fantasia não deve existir. Não vou permitir ouvir, não quero um amor assim. Não vou permitir ouvir, não quero um amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. Lúcio Campos, na cidade. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar. a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Daqui a pouquinho vamos sortear aqui os presentes pra galera. Eu venho de longe, meu amigo Baratini, também o Monteiro. Sorteia pra galera daqui a pouquinho, viu? Os brindes que tem aqui, já aqui no nosso comando. Chore mais, meu bem. Calma, maestro. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Cortinas marcantes dessa época aí. Galera, vai lembrando, já sabe, muita saudade pra vocês, tá bom? Basta você pedir e eu fico aqui. A carroça. Você está dividida, eu posso entender. Mas parceiro empresário Guilherme tá no circuito também. Tá aqui no Porto Sonamar, alô Guilherme! Eles juntinho com a Agra, o amigo Antônio também, tá aqui só de boa. A galera chegando aqui no Porto Solamar pela primeira vez. A luxuosa carroça da saudade. Até o sol raiar, papai. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. A carroça da saudade. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca vi ninguém assim, amor, é como te quero. Sei que você já teve outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você. Nosso amigo Rodrigo da Marinha Mercante, estamos aqui no circuito também. Um abraço do Brasil. Alô, Rodrigo. Amor é mio. É vero que te amo. Amor é mio. É vero que te amo. Seja em português ou italiano. Bora cerveja. Tá por aqui também, tomando todas. É vero. Pra cima, pra cima. Traz mais uma, meu irmão. DJ Wellington Franjinha, um DJ com nome e sobrenome. Tá bom pra você? Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca vi ninguém assim, amor, é como te quero. Sei que você já teve outro alguém. Você vai curtir. Você vai curtir. Curtir. Você vai curtir. As 10 melhores da saudade aqui na Luxuosa. Detona aí, DJ Franjinha. Vamos fazer as 10 melhores aqui pra galera, minha irmã. Décimo lugar. Lúcio C10, gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. Da minha amiga Michelle, da Lúcio Mosa. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Décimo lugar. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. O meu coração está clamando. Josias, é muito bom reencontrar meus amigos da Vila da Barca, Barreiro, onde tudo começou, a história do Wally do Franjinha. Foi na Vila, foi no Barreiro, foi na Sacramento, a Pedreira. E graças a Deus, tem de moral aqui nesse setor, meu irmão. Como eu queria te encontrar. Já já tem churrasco lá na ponte da Vila. Eu vou tocar lá. J. Marquinhos e Metralha também no Carretão Tensão Turbinado. Provar que agora tudo em mim mudou. Velhos tempos de cobra som, papai. Cadê o Paulo da Vila? Não chegou, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu coração está... Empresária Meira tá no circuito também. Volta, amor. Décimo lugar. Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar este meu pranto. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. A saudade pra você dançar. Como é que é, Porto? Vem enxugar este meu pranto. Hoje o meu portinho é só lamar. Vem enxugar este meu pranto. No lugar da... As melhores rolando aqui no Porto Solamar com o Wally do Franjinha detonando. DJ Wellington, a dona da noite. A dona da noite. Quanto amor tenho pra te dar. Vem, meu amor, quero te entregar. Só a você o meu coração. Vem me tirar dessa solidão. Como eu gosto de você. Valeu, tá tomando todas também. Quanto amor tenho pra te dar. Vem, meu amor, quero te entregar. Só a você, o meu coração. Vem me dizer. Curral do Diel tá funcionando, viu, galera? Como eu. Camisas, chapéus, copos personalizados. A logomarca da carroça. Meu, chega com o Diel. Quero te perder. Empresária Amélia Garcia. Eu gosto de você. Oh, oh. empresária Meire Garcês, hoje representando o Pitos Lanches. Ela que é o marketing oficial. Tanto amor tenho pra te dar. Vem, meu amor, quero te entregar. Só amigo, cerveja, bora cerveja quente. Tá por aqui também. Grande abraço. Essa solidão, como eu gosto de você. Meu bem, não quero te perder. Oitavo lugar. A carroça da saudade. A dona da noite. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda. O aniversário hoje do Clevinho, parabéns Clevinho. A saia cada vez. Sucesso garoto. Subia a minha atenção. Da felicidade, da sabedoria em 2020, viu, Clevinho? Eu te dei. Tô contigo. É nóis. Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Amigo Siga também da Vila César. Tá por aqui, um grande abraço pra você. Bora ver, bora ver. Bora, Guelos Guelos. E aí, Guelos Guelos, tá aqui na Dona da Noite. A Dona da Noite. A Dona do Pedaço. A Carroça da Saudade. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que... Amigo Xande, abraço pra você, bora Xande! Ele e a família tá no circuito também. Céu que eu prometi. Um abraço do Franginha. Bora, Guelos, bora, Guelos. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. A carroça da saudade. Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Bora curtir, bora dançar. Porto Solama, a galera vai recordando. Sétimo lugar. A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. A dona da noite. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então. Chiquinho do São Melo também, Zugini com a Margot. Bora Margot, bora Margot. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. A dona da noite. Eu sei que tudo pode acontecer. É a carroça da... Um dia você vai ser todo meu. Luxuosa Carroça da Saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Aqui você vai passeando de carroça. e revivendo bons momentos. Sétimo lugar. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. Aniversário também da Gisele. Parabéns pra você, Gisele. Sucesso, saúde e muita paz. Na comitiva Carrança é festa. Tá comemorando na aparelhagem que ela dá valor. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. Você, mas foi tempo perdido e fracassei. Mas sabe que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Todo meu. Sexto lugar. A Carroça da Saudade. Saudade, a gente detonando, detonando, galera. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Outro só na mão. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejo. Vai, Agla. Kikikó. Guilherme. O meu coração agora está perdido. Kikikó. Cupido. O meu coração agora está. A dona da noite. Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto. Siqueira já deve estar por aí. Cadê? Tá com a camisa? Hoje ele trouxe a camisa da seleção da Indonésia. Está com a branca e eu com a vermelha. Calma, não te obstrua. Não faz enxame no circuito. Vamos lá. Sabe essa música aqui da Amélia? A música da Amélia, te liga aí, já é sucesso! Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta vez não estou enganada. E quero sempre estar com você. Olha o formato de amor da Amélia. Eu quero viver te amando numa fúria louca. É brava! Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. Amélia gosta de amor vagabundo. Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Quinto Carroça da Saudade, a dona da noite. Sob o comando do guardião da caixa preta, DJ Wellington Franjinha. Regina, um grande abraço pra você. Alô, Regina. Beijo do Franjinha. Ela que veio dar o ar de sua graça nessa festa maravilhosa aqui no Porto Solamar. Alô, Regina. Diretamente do Suriname. Meu Deus. Não dá em nada, se der pouca coisa. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada. Quinto lugar. Vem amor, vem correndo para mim. Anderson Melo fazendo corpo a corpo, Jaburadi. É a galera da Vila, já já. Tem churrasco, cerveja lá na ponte. Já é por lá. Vamos lá. As 10 melhores da saudade. A gente vai detonando. Obrigado, ouvintes, que curtiram o CD da Dona da Noite. Dona da Noite. Esperamos por vocês em nossos eventos. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão.